toma tu buen ritmo, porque ya se lo pierde, toma tu opa, para que se lo pierde. 3600, identifique, desça 050, chegada Mari. 050, Mari. Passando tudo, estabilizando ILS, só algum campo da 3152. 3152, com a frete final, chame torre no 8, decimal 95. Salvador, 3152, estabilizado, ILS, 90, baixado, travado. Tensa 3152, livre pouso, BC 10, vento 090 graus, 12 nós. Livre pouso, 10. 9133, ação de identificação. Chegada a Mari, desce, mantém o 050. Vou Itap. Biotan, 3600, desce a 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Autorizada final no 0. Ajustado no 0, 1 no 3, pode descer direto para 2000 pés, o 3600, final e direto, pode? Tá livre, pô. Maravilha. Falou 3-1 direito no 2-1 9. 3-2-1-9. Volta 3-1-2. 152, bem-vindo. Alfa Juliette, Portão 02. Alfa Juliette, 02. 3600, complete final, chame torre, 1-1-8-9-5. 1895, obrigado, até a próxima. Até mais, azul 9133, densa 2000 pés. Azul, chino 0 no 3, autorizado a final. 2000, 1-0 no 3, livre final, azul 9133. Salvador 3600 da TAM. Pastor Estero Baixar travado, boa noite. Boa noite, TAM 3600. O vento 090 graus, 15 nós, livre pouso no zero. Livre pouso no zero, TAM 3600. Motor Salvador, boa noite, Bruno 714, cruzando 170 para 150. Bruno 714, identifique. Na proa de TAP, desça 050. De TAP, 150, no 4. TAM 3600, solo 39, direito no 219. Direito no 219. Bem-vindo, prossiga via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, TAM 3600. Azul, muito boa noite, Azul 4107, transferem descida por 1970. Azul 4107, identifique, desça 060, chegada Mari. 060 para Mari, Azul 4107. Flight final, chame torre no 895, azul 9133. 1895, ó. Torre Salvador, bom dia, azul 9133. Bom dia, azul 9133. Reporte baixado e travado. Reporte baixado e travado, meu 9133. Mas foi travar passo iniciar na zona 0133. Tente a zona 0133, livre pouso no 0, vento 080 graus no 1, né? Livre pouso, zona 0133. Lula 606 na chegada Mari, desça até o 060. 060 na Mari, Lula 606. Lula 1714, desça para 2000 pés, ajuste 1093, autorizado em LS, é que você reporte localizador. 2013, vai reportar localizador, 14. Azul 4107, desça até o 050. 050, Azul 4107. Controle, boa noite, seu chanamé 258, certo? Agora. Na 6258, na chegada Mari, desça até o 070. Na Mari, do 70, da 258. 9133, solo 45, direito 1219. Direito 219, azul 9133. Bem-vindo, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, para 01, na zona 93. Ali já é importante o localizador, no quadro. Azul 4107, para 2009. 209, estou dizendo azul 4107. Azul 4107, dita para 2000 pés, ajuste 9013, autorizado em LSX6, seguirá o tráfego à frente a 8 milhas, é um Boeing 638. Sente azul 4107, autorizado o procedimento, vai reportar o sinal. Gol 9606, dita para 050. 050, gol 9606. 36258, dita para o 060. 060, 0252. Localizador, Grono 714. Grono 714, complete a aproximação final e chame torre 18 decimal 95. 295, 14. Torre Salvador, boa noite, Grono 714. Boa noite, Grono 714. Continue a aproximação, reporte final de 5 milhas. Aguarde na pistaria, 14. No 714, livre pouso no 0, vento 090 graus, 109, cheque 3. Livre pouso no 0, tem despacho retravado, 14. Pode confirmar o vento pegou no 714? Afirmo, o vento 090 graus, 08 nós, gol no 714. 714. 606. Sanai 6258, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 3. 3000, 6258. Azul 4107 estabilizado. Afirmo, estabilizou final, azul 4107. Sam Torre, 1-8-95. 1-8-95, obrigado, uma boa noite. Controlo. Com 1-606 autorizado ILSXA, reporte localizador. Afirmativo atualizado ILSXA, reportado localizador, com 1-606. No 714, só luz 54, direito no 219. Direito no 219, 54. Azul 4107, livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 099, cheque trem. Tente livre pouso, baixar travado, azul 4107. Só boa noite, vou no 714, Ivan. 714, Alfa, bem-vindo, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, por 3, 714. 08735, está contratada a dada 56 milhas sudoeste de Salvador, voo em Mário para a chegada Mário. Na 6258, desça para 2000, ajuste permanente, autorizado TLSXA, aposto localizador. 2003, vai chamar no localizador 6258. A escuta, prossiga. Cópia a senhora, é aprovado já o 330, 352. Aceita que é recolhendo 35. Desce 152 na escuta. ouvir, mano. É, eu tenho aprovado 330 pra Maceió. O senhor aceita ou quer que coordene o 35? Não, tá bom, 330. Estimativa, pronto, cópia. Estimativa. Maceió, 330, rota período 58, decola no zero. Primeira curva à esquerda, no perfil da subida Pucajamo, transição Caju, 5456, código transponder, controle opera em 120.8. Confere e chame quando pronto, posicionar. Salvador, boa noite, eu sou o patrono 07, livrando o circuito. Patrono 07, bem-vindo ao Alfa Report, Santa Juliette. Gente, Alfa vai reportar na Juliette, eu sou o patrono 07. Bom, no CDN 4, só confirmando novamente o portão, portão 3. Vai ingressar a Juliette até o portão 3. Juliette por 3, eu não passo. Localizador 6258. Sena 6258, complete a aproximação final e chame torre 18, 95. 18195, para aí. Composto. E Salvador, boa noite, Sena 6258. Boa noite, Sena 6258, continue a aproximação número 2 para pouso. Desculpa. Salo 00, direito 1219. Direito 219, 1606. Obrigado, boa noite, Felipe. Boa noite. Sítio Azul, ingresso a Juliette, após esquerda, pátio 3. Atenta sinalizador no pátio 3. Ok, vai. A Juliette à esquerda pro pátio 3. O Azul, 4107. Fala, boa noite, Algol 606, livrando. Foxtrot, pressão do Alfa, na sexta. 606, bem-vindo, prossiga via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, para o 05, 1606. Boa noite, eu tenho o Mike Excitado. Na escuta, prossiga. O Excitado se encontra no pátio 1, posição 8, solicita autorização de reboque para o pátio 3, posição 9 do pátio 3. Yeah. Charlie, Sul Charlie, que é iniciar o reboque do portão número 8 e prosseguir até o pátio 3. Positivo, posição 9 do pátio 3. Ok, inicie o reboque no portão 08, ok? E só informando, eu estou com dois tráfegos que estão pousando, e tem um segundo tráfego que está pousando agora, da Avianca, que ele vai parquear no portão 7. O senhor leva a aeronave até o través no reboque, leva a aeronave inicialmente até o través do portão 9, e aguarde para iniciar o táxi no reboque, ok? O Max aí, já. Positivo, inicia a guarda na posição 9, no tráfego da aeronave. É 258, sala 03, direito no 219. 219, mano. Fala, boa noite. Você também é 258, Lebrona, pessoal. 258, bem-vindo, taxi. Alfa, Juliette e reporte na mesma. Obrigado, Alfa, Bravo Vitor Tango, chame o Centro Recife na frequência no 251 e alternativa no 3625. Caso negativo, retorne essa frequência. Bravo, Vitor Tango, aguarde para dentro, tá? Da Avianca, ingressa via Juliette, portão 07. Juliette, portão 7, é 258, obrigado. O azul 9141, pronto, cópia. 735 ao controle. É, mantenha a proa 005, sua limite magnética 075 de Simbra. Bravo no reboque, na escuta? Na escuta, senhor, Mike X8 Charlie. Isso, sim, Matinho, Mike X8 Charlie. Estou com o tráfego da Avianca agora ingressando e vai estacionar no portão 7. Após esse tráfego, o senhor pode continuar no reboque e pode continuar no reboque na minha escuta permanente. O Mike X8 Charlie, reporte para ingressar no pátio 3, após. Sim, Mike X8 Charlie. Visual com o tráfego da aeronave Avianca e reportará. Noite 05, informa o tráfego na sua posição de 11 horas a 4 milhas, mantendo 050, Alfa Serra 3, geral ultrapassado. Boa noite, 05. É uma previsão para 3305? Afirma, eu tinha autorizado o tráfego no reboque. Eu vou pedir para ele aguardar antes da... antes do portão 7, aqui, para o senhor finalizar o reboque, ou o pushback. O Mike X8 Charlie na escuta? Mike X8 Charlie na escuta. Ok, sim. É, pode fazer o reboque da aeronave até próximo através do portão 8. Eu vou autorizar o tráfego, ok? Que está no portão 62 e está solicitando o pushback. Sim, iniciarei até o trado do portão 7. Ligando para pushback da mesma companhia. Isso, é um tanque, tá no portão 62, ele vai iniciar o pushback, ok? Ok, sim. Portão 3305-62, autorizado, posicionar em táxi. Autorizado, posicionar, reparar táxi, 3305. Globo 605, desça para 2000 pés, ajustando a 092. 1805 para 2000, 1092. Autorização Aracaju. Sim, entre Aracaju, 230 já aprovado na minha escuta, prepare a PUCA. A sua escuta, a saída é a PUCA, né? Isso, a PUCA. Azul 9141 na escuta. Protocópia. Autorizado, Guarulhos 360. Rota conforme plano, via Bridge, Zulu na meia, Brava até Zulu conforme. Decola pista no zero. Primeira curva à direita. Um perfil da subida da Dael, Leda. Após, Leda, eu vou abrir, intercepta, eu preso no meio e segue conforme a rota. 5455, código transponder, controle opera em 120.8. Realizado, Guarulhos, Salvador Guarulhos, 3.0, com 0.9, 30, 1.6, 7, 0, 3. estava falando. Você fala da 1-0, para a direita, na Elza da Blitz, passando a 4-1-2-3. Afirmativo, 0-1 no portão, chame o ponto de posicionar. Amaral, 9. Para o táxi da 3305, 1-4-1-5-3, 3 horas e 40, Natal. 3-3-8 Natal, confere, 3-3-0-5. Confere. Aprovado, táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da 10, lá 2-3-8-9-5, ajustado 1012. Ajustado Pátio Índia, ponto de espera 1-1-8-3-3-12, tanto 3-0-5. Mike, X-Ray Charlie, pode iniciar na medida do possível, agilizando até o pátio 3, reporta na ingressão no pátio 3. Ciente, Mike, X-Ray Charlie, agilizando até o pátio 3, posição 9. Aracaju, 230 aprovado, decola pista 1-0, primeira curva à esquerda, no perfil da subida Pucajamo, após voo direto a Aracaju. 5462, código transponder, controle 120.8, controle. Família 230 para Aracaju, na rota de voo, decolando a pista 10, por esquerda, perfil da Pucajamo, Aracaju. 5462 no transponder, controle 208.17 no 4-26. Faltam 3, chame quando pronto, pressionar. Camarão. Série 8763 para 2000 pés, o ajuste 9012, autoridade LSX, reporte localizador. Na chegada Mário, desça até o 050, mantenha a velocidade. 050, poderia repetir o né? Mantenha a velocidade. Ah, ok, mantenha a velocidade, 8402. Gol no 805, estabilizado. Estabilizado, 805. Torre à noite, 1095. Boa noite, mano, boa noite. Comente. A noite está 3305, confirme se decola de imediato. Afirma, está 3305. 3305, livre decolagem de imediato, 1-0, vento 090 graus, 099. Autoridade de decolagem, vento 1-0, está 3305. Oi, boa noite, gol 1805, a 2 milhas do inferno. Boa noite, 1805, continue a aproximação, guarde pista livre, vento para cheque 090 graus, 099. Oi, Águia que você Charlie, pode continuar com reboque até o pátio 3, reporte no termo. Maia que você Charlie, ciente, prosseguir com reboque até o pátio 3. 9:06, a sua identificação na chegada da Mari, desça até o 160. 160, descendo o gol 1896, vai estar lá. 1806, mantenha a velocidade. Aguarda a extensão do controle para redução. Já ultrapassar o tráfego na posição de 10 horas para 5 milhas. O 1896 copiou o controle. Isso até o 060 ao ultrapassar o tráfego na posição de 9 para 10 horas a 5 milhas. Está cruzando se quiser para uma centena, é um Papa Alfa. Autorizado manter a velocidade. Manter a velocidade, descendo ao 060, o gol 1896. Controle Salvador, boa noite, da 3305. Na 3305, tá com radar, subindo para o 330 na saída PUCA. 330 na PUCA, é possível voar Jamo, na 3305. Autorizado voar Jamo. Direto do Jamo, obrigado. No setor, tem o trânsito da Azul já autorizado, já iniciando o pushback. 3152.